Depois de 14 anos eu subi, levando a mensagem que em ti eu vivi. Liberdade em Cristo, não posso negar. O Evangelho é graça, é tempo de amar. Já estou crucificado com Cristo e agora vivo em fé. Não sou eu quem vive, é Ele em mim. A vida que eu tenho é por seu amor sem fim. Pedro e os irmãos juntos em comunhão, lembrando dos pobres, nossa missão. Não mais pela lei, mas pela fé em ti. Justificados em Cristo, somos um só aqui. Já estou crucificado com Cristo e agora vivo em fé. Não sou eu quem vive, é Ele em mim. A vida que eu tenho é por seu amor sem fim. Se a graça é tudo, não posso anular. Cristo é meu tudo, em ti vou confiar. Se eu me desvio, eu volto a ti. Teu amor me sustenta, não vou desistir. Já estou crucificado com Cristo e agora vivo em fé. Sou eu quem vive, é Ele em mim. A vida que eu tenho é por seu amor sem fim. Português e worship, a doce guitarra. Piano sem tem duas bepena.